luta, tamo junto no combate. Se for nas ruas, liga nós o catarse. Militante do gueto na essência do hip hop, luta e resistência do povo forte. Se for na luta, tamo junto no combate. Se for nas ruas, liga nós o catarse. Militante do gueto na essência do hip hop, luta e resistência do povo forte. Poder para o povo é fundamental. O povo forte se constrói com justiça social, com políticas públicas na periferia, saúde, educação, moradia digna, centros culturais, esportivos do fundão, desarmar a polícia, armar o povo de informação, alimentação de qualidade suficiente, garantia de emprego digno pra nossa gente, acesso a lazer pra criançada se divertir, espaço pra juventude namorar, curtir, ver o tiozinho pra se debater na bela vida, cresce a feliz e sorrindo de alegria, despreocupada, pois o submundo aqui não vai mais assombrar e nem nos instruir. O morticínio pode ser extinguido se o povo forte, organizado, unido, tudo é possível. O hip hop me ensinou, tem que acreditar na revanche do amor, correr pelo certo, nunca desistir. O ódio, o rancor entre nós tem que sucumbir. Periferia é vida que nós socializa, tristezas, derrotas, alegrias, conquistas. O centro da cidade é o território da solidão, é só frieira, disputa selvagem, ganância, cifrão. Se for pela luta, tamo junto no combate. Se for nas ruas, liga nós o catarse. Militante do gueto na essência do hip hop, luta e resistência do povo forte. Se for pela luta, tamo junto no combate. Se for nas ruas, liga nós o catarse. Militante do gueto na essência do hip hop, luta e resistência do povo forte. O rap combativo não tá na televisão, está nas quebradas semeando a revolução. Nós somos com cifrão, fama, sucesso, revolução social é o critério dos nossos versos. A nossa história, o nosso engajamento, a nossa rebeldia já vem do berço. Nunca tivemos privilégio, acorda a periferia. A nossa emancipação é consequência das correrias. Virtude dos nossos pais, da nossa comunidade, simplicidade e humildade lapidar nosso caráter. E toda a mesma atitude, se queres mudança, se despeda do derrotismo, semeia perseverança. Leia livros, cria alternativa, persista, se organize com o povo, de baixo pra cima. Reflita sobre as injustiças, estude com disciplina, seja você percussor de sua vida. Esse é o caminho de resistência e combate. O povo organizado fortalece a nossa classe. Ir nas raízes pra entender o descaso social é buscar a essência da libertação radical. Reflexão, uma virtude contra o sistema. Subversão, uma arma de legítima defesa. Romper as grades invisíveis da opressão. Luta e resistência são os passos da libertação. Se for pela luta, tamo junto no combate. Se for pras ruas, liga nós o catarse. Militante do gueto na essência do hip hop, luta e resistência do povo forte. Se for pra luta, tamo junto no combate. Se for pras ruas, liga nós o catarse. Militante do gueto na essência do hip hop, luta e resistência do povo forte.